de perifa a noite inteira. Malandragem não é viagem, nós não é aquilo que cês quer. Baby look, boot gel pra deixar com o cabelo em pé. Nem me fala, bala na cara, vacilou, chicote estrala. Dá o play, enche as taças, nossa cara. Não repara, um vinho bom, então não embaça. Tudo nosso no negócio, sem remorso, não distorço. Tudo sócio pra gastar. Se o sistema nos exclui, tô de quebrada no bagulho. Louco pra ganhar os bem, fim de semana nós conclui. Os moleque vem na rua, no maior estilo abalou. Arsenal cabuloso, e quando já viu, já te ganhou. Passa bola e vira o disco, todo dia me arrisco. Minha vida por um trisco, nas mansão do Lago Sul. Saiu da mira da Rotan, os grave trinca tudo. Os PM que fica puto no barraco amanhã. As carne de primeira, as carreira e o ratatá. A firma tá por cima e a Kelly chama as prima. Tudo banda pra constar. Os moleque atira, pira na mira, desperta a ira. Dá uns pega e suspira. A cabeça ele fez, agora viaja no base. Um 5-7 foi 3, sua sobrevivência, suas leis. Tá tirando a quebrada, tá ligado que eu sei. Roubando da senhora, circuitando com as leis. Comédia é jogo sujo, cabrito na quebrada. Vai levar faca no bucho, de opala ou de camelo. Eu vejo os doidos logo cedo. Na fita é R$1.000, de um tiozinho que vende gás. Lá na rua, lá de trás, é só fazer a encomenda. E quando ele chegar, aí tiozinho, amiguinho, sem escândalo se renda. Põe o dinheiro aí pra nós, dinheiro fácil e veloz. Tem frevo na quebrada e pro meu filho uma cross. Ligo seis bocão, na BR nem me viu. Deixa baixo com as vadia, tá ligado? Nem um fio, as língua quente da quebrada. Tá ligado que comenta quando chega no barraco. As doidinhas se esquenta quando vê os monte de 100 com as de 50. Aumenta um som, enrola um beijo. A nossa trilha da quadrilha é só os lobos da matilha. Que gambé não bota pilha. E o final é maravilha na fazenda de um parceiro. Perigo faz medo, atitude faz dinheiro. Perigo faz medo, atitude faz dinheiro. Faz dinheiro.